No blog Gramática Sagrada, nós cremos que as palavras não são apenas sons. Elas carregam poder. Elas carregam autoridade. Existe uma canção que tem percorrido o mundo, não por sua complexidade musical, mas pela força do seu vocabulário espiritual. Clamo Jesus. I speak Jesus. Hoje, queremos refletir sobre algo simples, mas profundamente transformador. Por que pronunciar esse nome muda tudo? Na gramática do céu, Jesus é o Logos, a palavra viva. Quando dizemos "eu clamo o nome de Jesus", não estamos apenas citando um nome. Estamos executando uma ação espiritual. O clamor se torna o sujeito. Nós tomamos a iniciativa da fé. E o nome deixa de ser apenas um substantivo. Ele se torna verbo. Ele age. Ele sustenta a frase da nossa existência. Muitas vezes, as circunstâncias tentam escrever um ponto final onde Deus colocou apenas uma vírgula. Quando o nome é declarado, algo muda. Na mente, ele substitui a confusão pela paz. Na família, ele quebra cadeias de silêncio, divisão e dor. E nas sombras, onde o nome é pronunciado, a treva é obrigada a recuar. A regência da paz. A canção declara: "Teu nome é paz." E isso não é poesia, é revelação. Na gramática sagrada, paz não é a ausência de guerra, é a presença de uma pessoa. Quando clamamos esse nome, mudamos a regência do nosso dia. Saímos do medo e entramos na jurisdição da graça. Na Bíblia, Atos capítulo 4, verso 12, diz: "Não há outro nome debaixo do céu, dado entre os homens, pelo qual devamos ser salvos." Clamar o nome de Jesus é o exercício mais puro da fé. É a oração reduzida ao seu elemento mais poderoso. Se hoje você não tem forças para grandes palavras, lembre-se, uma única palavra, dita com fé, pode reorganizar todo o caos ao seu redor. Hoje, em vez de apenas descrever seus problemas para Deus, fale Jesus sobre eles. Declare esse nome sobre a mente, sobre a casa, sobre o futuro. No Gramática Sagrada, nosso propósito é decifrar as riquezas da palavra. Qual área da sua vida precisa ouvir o nome de Jesus hoje? Compartilhe este áudio com alguém que precisa de uma palavra de autoridade.